Salvador Web 5898, está pronto a ponte espera da 10. 5898, alinhado decolar, pistão 0, variável com 3 nós. Alinhado decolar 0, Web 5898. Oito, informação em curso Índia, Goiânia, só um instante, Jacob. Salvador, bom dia, tá 3201. Siga, desde 3201. Possibilidade de coordenar um pouco adiantado 360 com ficha? Horário do plano. 4510. Para Confins, turno para 7h45. Só um instante, ok? O 3201 não tem o seu plano no meu sistema. Só um instante. Web 5898. Ao 17, controle 198, por viagem. 198. Controle de Salvador, Web 5898, decolando na Dael. 5898, contato radar, Salvador 340, direto da EL. Direto da EL, Web 5898. O 5898 vai necessitar fazer uns desvios à direita para evitar formações. Livre desvio. Obrigado. 5598 na proa de Dael. Bom dia, Sônia, identificação autorizada, bom, se prossegue 2000 pés com 1011, reporte localizador. Ativo, está operante. Jet 5898, chame Recife, 125 decimal 1. Recife, 251, bom dia, 5898. Bom dia. Novembro Alfa Romeo, motor Inad 86, por gentileza. Prossiga, Novembro Alfa Romeo. Do Novembro Alfa Romeo, Morro de São Paulo, sobrevoo? Ok, só um instante a cópia, Novembro Alfa Romeo. Instante a cópia. Bom dia, Sol Salvador, aqui é o Azul, Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, mantém, escuta. Certo. autorizado, Goiânia 340, Zulu 17, pisto 90, curva direita, saída gole, transição UFITO, controle 119.8, 5505 no transponder, Webjet 5808. Autorizado, Web, chame táxi. 3201, cópia. Oscar Romeo, cópia. Sobrevoo Salvador, Salvador, sobrevoo em Morro de São Paulo. Mil pés, pista 97, curva direita, ingressado corredor Axé, 19801132, o 90 era o com meu. Vai a 1500 pés. Mil pés, então, no pátio 5, acione chame táxi, novembro ou fome. Prossiga o azul no reboque, prossiga. O azul Alfa Yankee Juliette solicita autorização de reboque do pátio 3 até a posição 01 no pátio principal. Autorizado, chame para o chame na saída do pátio 3, o Alfa Yankee Juliette. Chamará para ingresso no pátio principal, Alfa Yankee Juliette. Salvador, tá 3201. já tem autorização 3201. Sexto guarde, por gentileza, monitore 121.9, aguarde aproximadamente um minuto para sua cópia. 219, obrigado. Charlie Foxtrot, nível de voo 360, Upper Zulu 16, decola da pista no zero com curva direita. Primeira curva direita, decolagem pista no zero, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge. Controle 119.8, aciona 5511-3201. 804, aciona a identificação autorizada Golf, prossegue 2.000 pés com meios no ajuste e reporte localizador. Gente, obrigado. Yankee Juliette, na escuta da torre? Positivo, na escuta. E mantenha a posição, mantenha a posição. Manterá na posição. 6749, agora no 219 para pushback e acionamento, está autorizado. Salvador, 3171. No 71, autorização 219, senhor. Informação Juliette. Era essa a minha dúvida, obrigado. No 7-5, bom dia, senhor, de identificação autorizada, bom, S4000 pés com meios no ajuste. Afirmativo, o Glide está operante. Afirmo. O 995 completa a aproximação, torno no 8612. Obrigado. Portão 8 livre, puxa o acionamento. 5808, chame táxi. Chama táxi, 5808. Solo Salvador, bom dia. O CA 3171 tem informação Juliette, 340 Guarulhos. 3-4, Guarulhos, eu tenho 3-6, Guarulhos aprovado, senhor. Gostaria do copiar o 3-6 ou aguardaria a recoordenação 3-4? Vai copiar o 3-6 então, 3-1-7-1. Meu perdoe, senhor. A transmissão vem muito baixa, poderia repetir? A gente copia o 36. Tá bom. Voo Romeu, nível de voo 360, Perwhisky 50. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto, posição Bidev. Controle 119.8, transponder 5516-3171. 3176, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, saída da EL, transição Leda, após Leda Bidev. Bidev e Perwhisky 50. Controle Salvador 19.8, transponder 5516, o TAM 3171 no portão 7. Procedimento correto, 3171, no portão 10, chame pronto para o posicionamento. Portão 7, senhor. Sim, chamará pronto. Salvador TAM 3201104, puxa acionamento. Aguarde no 43201. Guarde. Portão 7, copiado. Sente. Lembra o cão meu, a linha a partir da interseção e aguarde para a decolagem. Salvador 6749. Prossiga, senhor. Vai ter que retornar à posição. Posição 3, se possível. Sim, só um momento. Copiou, só. Ok, terá de retornar à posição. Só um momento pra checar com o infraero, o senhor pode retornar ao portão, ok? Muito obrigado. Autorizado reingresso portão 03, senhor. Autorizado ingresso portão 3, 749, galera. Direito 219195. November Alson Romeu, decola aos 38198, portão de regresso. Já regresso, 198. Lamento, tá 3209. Controle é o helicóptero papapá 90, Rádio Romeu. O número do carro meu prossegue 500 pés, estourar o reporte no farol da barra. Reportar a farol da barra. Seu principal, Juliette e Alfa, tem o ponto de espera pistando 0, ajuste no 011. Ponto de espera pistando 0, chame torre 198, decimal 62-5808, tenha um bom voo. 4 Juliette Alfa, no ponto de espera 186, ajuste no 011, número 08. Voo 1995, táxi aprovado Alfa, chame para ingresso, táxi e Juliette, senhor. Alfa, livre ingresso na Juliette, voo 1995. Meu perdão, senhora, Alfa, chame para ingresso na Juliette, ok? Chamará para ingresso na Juliette, voo 1995. Autoriza mil pés para o 90 Rocha Romeu. Oliver. Em ascensão. Bono 7, no 5, reduza 2, 202. Escuta do Whisky Juliette India. O Whisky Juliette India, retorne ao pátio 3, ok? A posição anterior, pode retornar. Positivo, senhor. Estou estimando para morro. Estimando no morro aos 05 da próxima. Juliette, o Gol no 995. No 995, livre ingresso, portão 612. Livre ingresso, gate 6, Gol no 995. Seu 060. Tá 3201 para o táxi com 151 a bordo, 3 horas e 30 alternando Guarulhos. Guarulhos 151 3:30.